Check Mouse Tower 118.6. Copy Tower 118.6, 5837. Gol 1020, autorizado a final do procedimento LS X-Ray. Desça para 2000 pés, altímetro 1013, reporte estabilizado. Ok, descendo para 2000, reporte estabilizado, gol 1020. Gol 1643, desça para 3000 pés, altímetro 1013. 2013, bom dia para você. Roger Tower, good evening. Webjet 5837 on final landing gear down and locked. Roger, clear to land. Wind is 130 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 105837. Dan 3226, autorizado 4000 pés. Altímetro 1013. 4013, 3223. O 1643, reduz a velocidade 200 nós, sob vetoração, mantenha presente proa, limite o localizador. 200, mantenha proa, limite o localizador, 1643. Todo pequeno desvio à direita, à esquerda, o 3226. Autorizado o TAM 3226. Completa a redução 220 mais. Reporta ao término do desvio. Presidente, obrigado. Gol 1714, autorizado descida para 5000 pés. Altímetro 1013. 5000, 1013, 1714. Alfa Kilo, Tati 3, na minha escuta. Alfa Kilo, Tati 3, na escuta, 5137. Gol 1643, reduz a velocidade 1.709 para o localizador esquerda, proa 1.45, reporte estabilizado. Esquerda, 1.643, desça para 2.000 pés, altímetro 1.013, autorizado final ILS. 2.000, autorizado final ILS, é passado. Localizador, Campo Assis, 0020. Gol 1020, passando Duna, agora a Torre 118, decimal 612, é bom posto. Boa noite. 32, 26, a velocidade indicada? 250. Reduz a velocidade 200 nós. Preparação para sequenciamento esquerda. Proa 040, limite lock. Tá certo. Esquerda 040, estado para localizador, reduzindo 200 nós. 3226. Continua descida, o 3226? Então, 3226, autorizado, descida para 3.000 pés, altímetro no 013. 3.013, 3226. Bom, boa noite, gol no 020, vai passando externo, baixou o travou. 7020, livre de pouso, ventura 20 graus, 8 mais. Pouso autorizado, gol no 020. Federal 9971, chama agora o Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 3325. Bom, bom. Estabilizou o gol 1643. Gol 1643, agora a torre 118, decimal 612. 2612, 643, obrigado, bom dia. Sente, confirme o código 5131? Correto. Sente, autorizado 370, pêndulo 10, decola da 10, com curva esquerda. UCA, Zipar, 5131. O gol e o controle. Controle 19, deixa 8. 1198, gol 1805. Correto, já posicionamento. 805, obrigado. Agora para o lock, direita proa 120. Autorizada final do procedimento ILS X-Way. Atende, 3226, está interceptando o localizador. Sente, completa final ILS. Gol 1714, desça para 3.000 pés, altímetro 1013. 3.013, 1714. Gol 1714, reduz a velocidade 1809. Reduzindo 1809, vamos ficar no quarto. 020, somos 43, livre à direita. Táxi, não me escuta, Alfa, Kilo, Pátio 1 e depois para o Pátio 3 e depois Pátio 1 na posição remota. Alfa, Kilo, Pátio 3, depois qual a posição, senhor? Posição remota, Pátio 1, no livre à direita. É, remoto, Pátio 1, certo. Então, 3226, chama agora a torre 118, décimo 612, bom pouso. Amém, obrigado. 3226. E pouso 6043, vento 120, graus 10 mais. Livre pouso, gol 1643. 12.000, reportagem estabilizada, gol 714. Solo Salvador, Gol 1805, posição meia dúzia, pushback acionamento. Autorizado, senhor Itaques. Autorizado, pushback acionamento, Gol 1805. No 020, confirmo, vai taxiar via pátio 3 agora à sua esquerda e vai manter a posição antes da entrada no pátio 1, ok? Ambiente, paciente, 020. 43, seu solo aos 45, livre direito, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3 e vai chamar para a entrada no pátio 1, na minha escuta. Alfa, Kilo, pátio 3, chama para a entrada no pátio 1, na sua escuta, 643. Repouso 1, 2, 0, graus, 8, 9. Repouso na 0, 3, 2, 2, 6. Zero, dois, zero, está se aproximando do pátio 1. Sete, mantenha a posição antes da saída do pátio, ok? Mantém. Utilizou o gol no 7 ou no 4. Agora a torre 1 ou no 8, décimo meia dúzia, bom pouso. 18 e meia, obrigado, bom dia. Torre Salvador, boa noite, Golno 7, 1 no 4. 4, continua a aproximação, aguarde a tolação de pouso. Nossa escuta no 7, 1 no 4. Solo Salvador com 805, pronto para o táxi, com 82 a bordo, autonomia de 2 horas e 40, alterna Maceió. Siga o táxi, Juliette Alfa, até o ponto de espera, chame em ponto para decolagem, torre 1806. Entre o Juliette Alfa, até o ponto de espera, ponto de espera 1806, com 805. Próximo, para ingresso no pátio 3. Está livre o ingresso no pátio 3 e vai aguardar na sequência da outra aeronave da Gupa depois de prosseguir o táxi, hein? Certo, está visual os ingressos aqui, o voo 643. 3226, seu solo Fosso 48, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, na sequência das aeronaves estão aguardando para entrar no pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3 e aguardando o T3 da DG. Baixa, mantém me escuta. 714 livre pouso, 130 graus, 10 mais. Livre pouso, vamos no 714. 1020, esquerda, portão, esquerda para a remota, que área remota. Ativo, esquerda remota, 020. Torre Salvador com 1805, ponto espera pronto. Lado Lima, T805. A linha manter 805. Pode seguir aí em frente, o portão vai ser o 5, ok? Parte 1, portão 5. Em frente, parte 1, portão 5, obrigado. 714, solos 50, táxi à direita, depois ingressa via Quilo para o parte 3 e depois parte 1 no portão 4. Quilo, parte 3, portão 1 para o 4. Então, parte 1, depois portão 4. Parte 1, depois botão 4, o 97, 1, 4. Fundo de ingressa também na sequência do gol, para a esquerda, portão 11. Vai seguir o gol, à esquerda, portão de número 11, o 3226. 805 livre decolar, 120 graus, 10 mais. Livre decolagem com 805. Decolo 5-2, controle 19-8. 19-8, 8-0-5. Controle o gol 1805, a Pucas e Par, passando 1-800, hora 370. Gol 805, contato radar na decolagem, suba ao nível 370 na saída Pucas, transmissão Zipar. 370, Pucas Zipar, gol 805. Gol no 606, acione identificação, desça ao nível 050 na chegada à Mare, ajuste o altímetro 103. 103 para 5000 na Mare, gol no 605. 1606, autorizado a final do procedimento LSXY, pistão no zero, desça para 2000 pés, altímetro no zero no 3, reporte estabilizado. Ok, liberado o LSXY para 2000 pés e permanece estabilizado, 606. Gol 1805, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 26.85, 2545, gol 805. Bom,